50 mamá de Chihuahua. Caramba Cast, está começando mais um programa Caramba Cast, isso mesmo, com animação total. Por quê? Por causa do nosso tema de hoje. Calma, não vou contar o que entrou, para estragar a surpresa, porque está maravilhosa hoje. Bom, vamos apresentar a galera que está conosco hoje aqui. Calma, estou falando muito rápido, mas é porque eu estou ligado na bateria. Mas tudo bem. Ferdi, por favor, se apresente para a galera que está hoje aqui no nosso programa. Eu estou falando com a voz rápida assim, porque o tema de hoje é baseado nisso também. Mas tudo bem, Ferdi. Então tá bom, eu vou falar também muito rápido, muito rápido. Oi, gente, tudo bom? Como vão vocês? Beijo para suas tias. Ah, um beijo, abraço, adeus. Isso, por favor, agora passando pela lateral direita, Tucci. Olha, cara, eu só queria... Eu vou falar lento porque eu não tô... Só queria lembrar que as pessoas, elas leem o texto lá em cima e já vão saber o tema. Caralho, essa... Não, é só a corda pra realidade e tal. Foi meio Hadouken. Foi um Hadouken mais rápido da história. Foi meio abrir seus olhos, cara, que... É. Mas, não, mas vai ver que a pessoa baixou, não viu o tema, depois está escutando agora no seu MP3, agora ela sabe que o tema vai ser o que eu vou contar daqui a pouco. Então beleza? Tá, então tá. Pra quem não leu o texto, tá o mistério aí. Isso. Fica o mistério, ó, quem será, meu Deus, quem será? Isso, isso. Agora passando, vai lá no ataque, cruzou pro Rafa. Rafa, com você daí, garoto. Gol! Brincadeirinha. Não, eu não vou falar rápido também porque eu tô desanimado. Não, brincadeira. Tô animadão, moleque. É isso aí. Já vou revelar aí o conteúdo pra você que não sabe. Não, mentira. Vou deixar pro Jair, né, que ele comanda a parada. Então é isso aí, galera. Tudo bem com vocês aí? Espero que vocês estejam bem e quente, véi. Porque tá um frio insuportável aqui, véi. Eu tô doente. Deus do caramba, do caramba que é retrasado, véi. Eu queria pelo menos ficar saudável. Isso mesmo, então bora aquecer nossos corpos aí pra entrar em campo. Depois a problemática cara... doente que não come sou eu, né? Um beijo pra todos, só queria dizer. Eu como, continua tá sendo. Legal, mas é frio aqui, não tem nada a ver com minha alimentação. Tô sabendo, um beijo pra todo mundo. Beleza aí, nutrida. É um amor. Esse clima deixa a gente unido. A Ferdi tava com tanto frio. Todo mundo positivo, um com o outro. Eu não queria contar, mas a Ferdi passou tanto frio que ela queimou a própria perna. Antes que eu me esqueça. Você não queimou? Não, conta do cabelo, por favor, conta. Que cabelo? Cabelo. Conta a história do cabelo. O cabelo. Gente, a história é, era uma pessoa que falou, gente, nossa, eu queimei meu cabelo. Ah, o garoto, não, o garoto da minha sala. Se você estiver ouvindo isso, ó, se puder, eu já revelei sua história. O moleque chega e conta que queimou o cabelo e fala, não, é porque eu tava com frio. Caralho, velho, como assim? Ai, mãe, tô com tanto frio. Ah, bota fogo no cabelo aí. Tá bom, pega aí. Não, aí tá, você chega lá na cozinha. Ele tava abismado porque saiu um cheiro fedido do cabelo dele. Aí o Tuti virou e falou, tipo, mas por que que você queimou o cabelo? E eu achei que era um acidente, né, quando o Tuti estava desenvolvendo a história. Aí ele falou, não... É que tava frio. Foi proposital, velho. Imagina. Ele queimou realmente o cabelo. Você chega lá na cozinha, tá o bicho jogando gasolina na cabeça. Não, só tô com frio, vou botar um fogo aqui. Ah, quentinho. Mas tá, então bola pro Jaider, bora lá. Bom, então já que tá todo mundo no frio, vamos aquecer nossos corpos pra entrar em campo com o Caramba Cast aqui pra ler os nossos comentários de hoje. Eu tô até de chuteira. Beleza, beleza. O nosso... Nosso primeiro escalado aqui de hoje foi o Rafael Rodrigues. Ele falou, e aí galera, tudo beleza? Olha, esse último cast foi muito massa, então de parabéns. E sinceramente, eu tenho medo de gente que faz podcast. Hã? Brincadeira, falou brincadeira. Vocês são muito fodas. E caramba, Cat, foi demais, Jair. Uhul, valeu, abraço. Não, foi demais mesmo, tipo, passou do limite, mano. Essas coisas a gente tem que editar. Tem a linha da piada normal e da piada infame. O Jaider passou voado em cima da linha direto pro infame, cara. Caramba, Cat. Não, foi o que você tá fez, cara. Nossa, Cat. Ridículo. Não, que Deus. Isso? Alguém faz... avisa, Brasil. Alguém avisa? Obrigado. E ele falou aqui também, ah, Jaider, você definitivamente é inteligente. Ótima escolha de pular nas agulhas, que eu falei, se entre a Ferdi de TPM e o punhado de agulhas, eu pulava nas agulhas. É. Aí ele falou, abraço Ferdi S2. Aham, agora. Dois coraçãozinhos pra você. E ele falou também desse último cast agora, que sobre medo, sobre mitos e tal, tal, tal. E ele falou também, o cast ficou muito massa, parabéns galerinha, muito sucesso pra vocês, abraço. Ah, é a Fade. Sobre a loira do banheiro. Foi Fade o comentário dele. Ah, tá. Nossa, velho. Ah, tá. Haha. Haha. Bacana. Desculpa. Bacana essa piada, cara, mas não gostei. E o comentário agora da Larichan. A Larichan falou: oi, gente, sou eu novamente. Amei os últimos posts. E assim como a Ferdi, eu também sou paulista. Nasci na capital e morava na Grande São Paulo, em Jandira. E eu gostaria de dizer que amei seu último vídeo, Ferdi. Ah, valeu. Não sei qual é, mas muito obrigada. Seja qual tenha sido, obrigada mesmo. Isso. E ela falou que eu nunca consegui jogar peão na vida. E ela falou, PS, aqui em casa a gente usa desodorante em creme. É, a gente comentando sobre o desodorante, sobre o Rolon, se ela usava o Rolon e tal, tal, tal. Não, ela falou que o desodorante em creme. Tipo, não é Rolon, é o em creme. Beijocas Guy. E também temos o comentário do Marcos aqui. O Marcos falou... Eu odeio Caramba Cast, é um cu, eu detesto, mesmo assim eu não consigo deixar de ouvir. Bacana, bacana. Olha, eu posso dizer pra vocês que eu nunca vi uma mente tão genial quanto essa, viu? Próximo comentário. Isso mesmo. O Matheus falou: eu já vi um fantasma na minha casa. E tipo, tava tomando banho e do nada passou um fantasma na minha frente e foi cabuloso. Nossa, aí ele falou bem assim: oi, aí vazou. Isso mesmo. Bom, vamos dar só os recadinhos aqui antes de começar. Galera, que vocês já sabem, já somos ponto com agora, carambacast.com. Eu me cansarei de gritar isso. Enfim, também tem um link do Nike aqui de novo. Não perca. Clica de novo aí. Ele está comentando um tema lá bacana lá também. E dá uma clicadinha lá. Tá sensacional, galera. O Nike está se superando aí cada vez mais aí nos podcasts. Aí tá muito bacana. Dá uma olhadinha lá. Que tá genial, galera. E também. Está vindo tá vindo surpresas aí pro caramba, eu não posso contar, nem eu mesmo sei. É, por isso que é surpresa, mas... Isso, não, brincadeira. Segunda-feira já vai entrar, talvez segunda-feira, não sei. Essa semana próxima agora vai estar vindo uma surpresa legal pra vocês aí, vocês vão morrer de rir. E tá genial. É. Isso. E é isso daí. Bom, galera, então vamos começar o cast de hoje. O cast de hoje... É um negócio assim que eu queria falar primeiro o seguinte. Eu tentei escapar desse tema de qualquer maneira. Eu falei, não. Eu também. Embora bolar outra coisa, porque todo mundo tá comentando esse tema. O próprio Nice, muitos podcasts falando desse tema. Eu falei, não, vou tentar escapar e vamos tentar colocar outro tema e, sei lá, futuramente vamos gravar esse. Mas não deu. Eu tentei escapar de qualquer maneira, mas não deu. Então, galera aí, sei lá, não sei nem o que falar, mas vai ser esse tema. Eu não sei nem o que falar, tô constrangido. Eu vou ficar falando sozinho. Meio que vai, eu acho. Mas eu posso falar, se você quiser. Ou a gente pode botar o Gabão falando assim, ó, bem amigos da Rede Globo. Nossa, horrível. Enquanto isso, no fundo, os cantores, né, lá no fundo cantando, e o Galvão falando em cima, que é uma delícia isso. Adoro isso. Eu tentei escapar desse tema, mas não deu, então a gente vai falar desse tema hoje, que é... Acha coração, amigos do Caramba Cast, isso mesmo. Vamos falar hoje da Copa do Mundo, que está se aproximando por aí. Está se aproximando, não. Você vai estar acompanhando agora do domingo. Então já começou a Copa, já você já tá em ritmo de Copa aí também. A gente tá gravando aqui um pouco antes da Copa começar, mas você já tá na Copa, a Copa começou. Estamos, sei lá, há poucas horas de começar a Copa, ainda não começou, mas estamos gravando o cast pra Copa do Mundo. Bom, eu falei, a gente tentou evitar esse tema, mas é porque a gente está convivendo diariamente com isso e não temos como escapar disso. Você vai na vista de esquina, as conversas de bares. É tudo Copa, tá uma coisa sinistra. Até na televisão está tá Copa, propaganda, 90% das propagandas é Copa. O cara fala, é uma goleada de oferta. Poxa. Vamos lançar agora preços campeões. Puta que pariu. Me senti afortunado com essas frases de efeito. Isso. E tem aquela outra também, estamos fazendo jogo duro com a concorrência. Puta que pariu. Mas engraçado é que é qualquer produto que eles fazem, do tipo até aquelas pomadas íntimas, eles vão fazer, não, porque a Copa chegou... Aí agora as pomadas 80% de desconto. Pomadas íntimas, vai ser o quê? Erga a tua taça? Nossa! Nossa! Ai, ai, não, não, não! Ai, gente! Não deu! Eu sou demais! Não, melhor que ela também. Se você aqueceu tanto na Copa que ficou com assaduras, use a nossa pomada! Não! Gente, eu acho que já tá na hora de acabar. Mas dá melhor. Vamos ir comer lasanha? Pois é que. Ó, eu pago dessa vez. Dessa beleza? Vez. Finaliza aqui, galera. Bora pra frente. Bola pra frente. Não, gente, bola pra frente, porque é isso aí, porra. Porque essas propagandas são realmente, sei lá, constrangedoras, cara. Sem sacanagem, liga sua televisão aí. Não, calma, não liga agora. Quando acabar o caramba, você liga. Presta atenção: 90% das propagandas são dessas, sei lá, esses trocadilhos infames. Porra, só tem Copa nesse mundo. Então o que eu falo pra você, não temos como escapar disso. Tivemos que gravar esse caramba. Estamos vivendo diariamente essa jossa de brincadeira. Bom, o mais empolgado aqui de Copa do Mundo, de futebol, eu gosto, mas eu não sou aquela pessoa que, sei lá, que perder o emprego pra ver a Copa do Mundo. Eu assisto, acompanho tranquilamente, assim, não sou uma pessoa que venera isso, mas tudo bem. Mas temos aqui um nosso amigo louco pro futebol aqui, por favor, Rafa, como é que você tá vivendo, vai viver, ou sei lá como dizer isso? Vivenciar. Vai vivenciar essa Copa aí agora. Não, cara, é um problema na minha vida, porque chegou a Copa e eu não quero fazer mais nada, sabe? Tipo, foi jogar jogo da Tanzânia, mano. Tanzânia. Não lembro. Foi Tanzânia ou Zimbábue, sei lá, alguma coisa assim. E tinha faculdade, né? E pra amistoso não para, sei lá. Aí eu fui lá, verifiquei quantas faltas eu tinha na matéria. Verifiquei se teria algo de importante, o trabalho. Verifiquei tudo, deixei tudo preparado. Pra eu poder faltar, velho. Pra eu poder faltar assistir a seleção. Mas... Muito, ainda bem que quando for jogo da seleção, a faculdade paralisa, o curso paralisa, então tá de boa. Que é uma coisa absurdamente ridícula, né, gente? Pelo amor de Deus! Ah, velho, Copa só tem de 4 em 4 anos, velho. Ai, 90%. Nossa, é mesmo, é muito importante. Vamos parar as aulas da faculdade, porque... vamos se fuder. Não que a gente não, que não... tipo assim, nego para, por exemplo, trabalho... Velho, eu não paro. Trabalho para... Não, mas você, por exemplo, a parte, mas tipo assim, 90... Fizeram as pesquisas e foram analisar a porcentagem que os países iriam assistir a Copa do Mundo. Aí foram nos Estados Unidos, que é um país que não tem tradição, em Copa do Mundo, futebol, perguntou, fez a pesquisa e teve... acesso lá que 40% do país iria ver a Copa do Mundo. E aí eles fizeram aqui essa pesquisa e 97% do Brasil vai ver a Copa do Mundo. Pararia trabalho e tudo que estivesse fazendo para ver o Brasil jogar. 97%. É muito, velho, de 190 milhões, 97%, velho. É incrível a quantidade de pessoa. O Brasil vai parar pra ver 90 minutos, entendeu? o mundo tá meio doente. Uma dessas doenças tem a ver com isso, sabe? Mas, enfim. Mas eu acho que foi a doença. Vamos falar de pop, eu acho mó legal. Vamos se vestir de verde e amarelo e ficar charmoso. Deixa eu só falar uma coisa pra você. Mas assim, que eu não. A gente. Vamos mais pro outro lado, porque senão fica muito. Muito debate e a galera não gosta, né? Mas. Assim. Eu acho assim que a própria sociedade que causou essa dependência de uma sociedade, de um país, pelo futebol. A sociedade para pra ver um jogo. Porque os problemas são tantos, velho, que às vezes a galera quer ter o mesmo motivozinho pra estar ali colado, esquecer, quer parar, entendeu? Porque eu acho que. Vocês estão me entendendo o que eu tô falando? Não. Tipo, as dificuldades, às vezes a galera passa tanta dificuldade que a oportunidade que ela tem de meio que de sorrir, sei lá, e distrair um pouco é na hora que o Brasil joga. E como é uma coisa muito importante, por ser de 4 em 4 anos, porque se fosse todo ano não teria essa importância que tem. Como é de 4 em 4 anos, demora. O Brasil fica na expectativa, o Brasil para. É porque a importância é muito grande, velho. É porque alguma coisa gera essa expectativa, velho. A galera quer comemorar, a galera quer ser feliz. Mas eu acho que a importância é muito grande, velho. Pô, é pelo ego, pela galera que tá com a autoestima. Sei lá, acho que é muito importante, velho. Cara, só uma coisa a acrescentar, que eu vejo também todo mundo comentando isso, e eu concordo por um lado, mas discordo do outro. As pessoas falam que o Brasil só se une de verdade quando é Copa, e eu concordo. É verdade. As pessoas só ficam mais amigáveis com si quando tá tendo um jogo do Brasil. No Natal e na Copa. No Natal e na Copa, o que eu acho babaquice, porque as pessoas tinham que ser unidas pra sempre. Pra sempre. Só que eu sou contra o patriotismo, eu sou contra do tipo, meu Brasil brasileiro. Eu, tipo, podem me tacar pedras agora, mas eu sou muito mais você ser igual a qualquer outro americano ou qualquer outro africano do que falar eu sou Brasil e foda-se os outros. E é que nem o PC mesmo tava falando lá e tal, que futebol é muita. É motivo de zoar seus amigos. Você torce pra um time pra quando o do outro perder e o seu ganhar dele, você zoar seus amigos. E é isso, e é no Mundial, sabe? Então você vai zoar o americano que tá aqui te visitando, você vai zoar o não sei quem, sabe? Mas pelo menos você não vai zoar os seus amigos do Brasil. É a única época que você não zoa. É tipo, Leleu. Brincadeira. Tipo, é a única escapatória que a pessoa tem pra ela ser amiga, pelo menos, do brasileiro e não do argentino. É. Mas, cara, eu acho que, tipo, isso que é a maior infantilidade, que a pessoa só consegue encontrar motivo pra ser amiga se a pessoa tiver com uma blusa do Brasil e fala, legal. Ainda bem, agora analisa, ainda bem que tem a Copa pra gente perceber que um dia a gente pode estar unido. Igual a gente tá percebendo agora. Sim. Tu te falou, a galera tinha que ser unida o tempo todo. Sim, e nesse momento, quando tá todo mundo comemorando na rua, quando o Brasil é campeão, que eu lembro de 2002, eu morava aqui no mesmo lugar, eu não conhecia ninguém da rua, mas eu saí gritando na rua e a galera comemorava comigo, como se eu conhecesse eles há muito tempo. Foi um motivo de aproximação. Uhum. Independente se é na Copa ou não, eu acho que a Copa é um motivo de aproximação das culturas, porque tá a galera reunida, você conhece a cultura, a gente tá aprendendo da cultura africana, tá quebrando um pouco desse tabu de preconceito, que eu acho super importante quando eles divulgam. Quando eles. A galera polemiza, fala assim, mas tá tirando dinheiro que era da educação pra botar nos estádios e tal. Mas eu acho tão, tão importante essa integração cultural da galera ver o Brasil como um país industrializado, um país que é economicamente forte. Em vez de ficar pensando só que aqui só tem mulher pelada e galera que joga bola, entendeu? Igual a gente tá pensando lá na África. Lá na África não é só índio, velho. Entendeu? Joanesburgo é tipo um São Paulo. Davi. Cara, por isso que eu acho assim, que é importante. A Copa é o único veículo que eles ainda estão conseguindo trazer informação do que tá havendo no mundo, onde ninguém se importa. Só se importa quando tá acontecendo alguma coisa que as pessoas queiram ver, do tipo, as pessoas agora só descobriram que a África não são só leões e elefantes. Por quê? Porque agora tá passando a Copa lá. As pessoas, nossa, cara, eu não sabia que tinham prédios na África. Eu não sabia que um dos maiores shoppings... Nossa, nem todos são negros na África, uau! Eu não sabia que você morava numa casa e um leão não te atacava. Eu não sabia que o maior shopping do mundo era na África do Sul. Não, o maior não. Dois. Fica na África do Sul, meu Deus do céu. E tipo, essas coisas assim, a pessoa só começa a aprender com a Copa. Tipo, ainda bem que tem a Copa, mas eu acho que se as pessoas parassem de focar tanto na Copa e começassem a dispersar a visão delas pra uma coisa do cotidiano e começassem a, poxa, tipo, não que você vá pegar um livro sobre a África e começar a ler, obviamente não, mas assim, tipo, de vez em quando a mídia focar as notícias também sobre alguma coisa que esteja acontecendo na África, nem que seja algo banal, assim, só pra pessoa começar a se informar e ver, poxa, África é isso, poxa, África é aquilo. Porque, tipo, eu não tô querendo ter o preconceito, mas a África é esquecida na mídia, cara. Uhum. Mas, ó, velho, eu vou cortar um pouco esse assunto. Vamos parar de polemizar. E eu quero falar uma coisa que eu fiquei muito chateado. Assim. Brincadeira, eu não fiquei chateado. Mas é porque eu acho que vai ser engraçado. Não, bem assim, velho. A maioria... É, todas as seleções, né, tem um apelido, sei lá, a França, a Itália é a Azurra, né, é, a Espanha é a Fúria, né, e o Brasil, Canarinho, velho, Canarinho, velho, Canarinho, maluco, por que que não pode ter Fúria, ó, a Fúria, mano, agora... Canarinho. Ah, é um pássaro amarelo frágil. Canarinho, velho. Imagina, velho. Nossa, velho. Sério, sério. Mas tudo bem, tudo bem. E o pior do que isso é saber que se a Argentina for campeã, o Maradona vai correr pelado, velho. Não! O Jaider falou... Gente, pra assustar o Jaider agora, é só falar que o Maradona vai correr pelado e... Não fala isso. Jaider, Maradona pelado. Então fechou, se o Brasil perder a Copa, eu corro pelado. Não, velho. Perder? Perder a Copa? Perder a Copa, aí galera, o Tuxi vai correr pelado. Não, Tuxi. Não, não. Não, porque se ganhar fica muito óbvio, né, que eu vou ter que correr pelado. Então, se ele perder na Copa, se ele não ganhar o Hexa... Nunca vou ver o Tuxi tão fanático. Não, mas disseram aí que além do Maradona, uma gostosa lá da Argentina também, se a gente ganhar... É, vai dar pelada por aí. Pelo menos vai compensar a nossa desgrama. Não, então o negócio é você prender o Maradona um dia antes dele sair pelado, cara. Alguém sequestra. Prender o Maradona. É, alguém sequestra ele, por favor. Ele vai cometer atentado violento ao pudor. Alguém percebeu isso? Gostosa? Gostosa, né? Gostosa. Argentina. Não, brincadeira. Eu não sou taradão assim. Argentina. Uhum. Não, brincadeira. Não, cara. Isso. Mas assim, eu acho que... E, assim, a galera reclamou muito da Copa, né, da convocação do Dunga, né, porque todo mundo, foi muito engraçado, eu tava vendo uma reportagem do Jornal Nacional, que na hora da convocação, né, aí o Tino Marcos, né, falou assim, nós vamos colocar aqui pra vocês verem a convocação sem áudio, apenas analise, né? Aí, mas tinha o áudio ambiente, né, da galera lá, né, dos repórteres que estavam, mas não tinha nenhum repórter da Globo. Aí tava mostrando todo mundo assim, né? Aí de repente, na hora que mostrou o grafite, deu pra escutar o cara lá de outra emissora falando, grafite! Cara, eu queria comentar isso da escalação, tipo, eu não entendo nada dos jogadores, eu já vou falar, eu não sei qual... eu só sei dos jogadores quando eu tô jogando Winning Eleven, aí eu sei o nível de força, agilidade, isso dá pra ver porque tem número, mas tá. Mas assim, na realidade eu não sei de nada, e aí as pessoas falam, meu Deus, nossa, meu Deus, essa escalação do Dunga ficou uma merda, não sei o que lá. Cara, do Guga. Não sei porque veio o Guga. Você acompanha futebol mesmo, hein, mano? Fanático. ele joga futebol com uma raquete de tênis, pô. Escalação do Guga. Não, mas beleza. A escalação do Dunga. Falando, ficou uma merda. Cara, pensa uma coisa. Tipo, eles não pegaram o neguinho que fica ali no morro. Falaram, não, você vai jogar a Copa. Velho, é um bicho treinado. Não é porque ele nunca foi pra Copa do Mundo significa que ele vai jogar mal. Tipo, ele já jogou futebol antes, ele foi convocado, é porque ele sabe jogar futebol. Então parem de reclamar, por favor. Porque de verdade, cara, também tô cansado desses craques, que todo mundo já sabe o nome deles. Eu quero aprender novos nomes pra poder fazer piadinhas. Tipo, eu não inventei essa piada, mas o Rafa conseguiu contribuir contando ela pra mim. Como que tu fala que a piada que tu vai contar é minha, mano? Você não inventou, você só transferiu pra mim. Eu não sei quem inventou. Tá vendo? Ele tá com vergonha de contar a piada e fica botando a culpa em mim. A camisa do grafite. Podcast, mano. A camisa do grafite vai ser 05 ou 07? Nossa. Então, essa piada que você contou, eu sei. Não, veio um monte de piadas infames com a convocação do grafite. Olha só. Tipo, o povo tava esperando o Adriano e falou desse jeito: Dunga usa grafite e risca o Adriano da lista. Nossa. Então, viu? Dá pra fazer piadas com os nomes e se o cara jogar bem. Ainda tá ganhando a Copa com um cara com um nome engraçado que você faz piadinha, velho. Tem coisa melhor? E você também comentando sobre aqueles 97% dos brasileiros acompanhar a Copa do Mundo. Bom, eu não vou ser tão fiel assim, eu não irei acompanhar, mas meu chefe irá acompanhar. Obrigado, chefe. Ele irá acompanhar, e como eu estou trabalhando lá, eu vou trabalhar também. Não, foi até nesse amistoso que teve aí, Brasil e Brasil, quem? Zimbábue? Tanzânia. Foi. Tanzânia, Zimbábue, sei lá. Eu tava lá fazendo meu trabalho lá. Onde favorizem os países assim? Tanzânia, Tanzânia, mano. Então tá. Como se fosse uma bosta. Então, tá, aquela seleção lá, mano. Tanzânia, maluco. Tanzânia, hein? Não. Caralho. Tô louca, mano. É nós na Tanzânia. É nós. Caraca, passar as férias na Tanzânia, meu irmão. Tá legal, me lembra Marsupilami, a Tanzânia. Nossa, então, Mudando, arrumando. Então tá. Ele falou, eu tava fazendo meu trabalho lá, e o chefe falou desse jeito. Gente, eu quero que todo mundo precise trabalhar, tá? Porque agora vai começar o jogo de aquele time lá da brincadeira. Eu vou falar do jeito que ele falou. É, que vai rolar o jogo agora do Brasil e Tanzânia. Aí eu, pô, bacana, não vou trabalhar, mas eu vou ver o jogo daquela mera seleção Brasil e aquela ótima seleção da Tanzânia. Exatamente. Eu fiquei, pô, lisonjeado, velho. Você sabe que eu perdi meu dia de trabalho, pô, ganhar, né? Ou perder. Ou não sei. Só que eu não fiz meu trabalho e acompanhei o jogo da Tanzânia. A televisão é daquelas antenas, assim, aquelas varetas. Aí de repente, lá vai Kaká, vai chutar. Não. Desse jeito, em vez de 22 jogadores, aparecia 44. Era maravilha também. O cara falava, chutou a bola, bateu pra fora. Eu já vi que era boa, a bola entrou. Dava pra ver duas bolas também. Aquela televisão maravilhosa. Né? Aqui é uma sacanagem, porque tipo assim, tem Sky, né? Que é TV pra assinatura, e tem a TV normal. Só que como a Sky, ela tem tipo um atraso. É, perto da TV aberta. Ou seja, se tiver passando Brasil e Tanzânia aqui, e Brasil e Tanzânia lá na televisão, na Sky, tipo, o Brasil na Globo sai mais rápido, saca? Aí eu tava vendo o jogo no Sport TV, que é de TV fechada. Minha mãe tava no quarto dela vendo o jogo. Aí minha mãe foi lá e fez... Ei! Aí depois eu fui lá e gol. Aí eu, pô, mãe, para de... Acabou com a surpresa. Aí de repente ela... Spoiler! Spoiler. Uma hora depois... Spoiler do futebol. Fora. É. Aí ela, ai meu Deus, aí eu já fui me preparando. Spoiler. Ou seja, então faça com a sua mãe, ele, a televisãozinha, vai ficar acompanhando lá. Seu pai, será que ele é mais viciado em futebol, né? E você dá um spoiler pra ele também. Pai, foi gol. O cara vai lá, tá chegando aí do meio. Então vai ser uma coisa legal. Mó triste, velho. Quando tava jogando Cruzeiro e Cruzeiro e Estudiantes, né? Aí minha mãe tava assistindo no quarto dela, que ela não fica muito com a gente lá. E aqui no quarto, e aqui na sala onde fica o Sky, eu tava assistindo, né? Aí de repente escutei minha mãe fazendo. Aaah! Aí meia hora depois. Tô! Aí fui lá e comemorei. Tipo, eu nem comemorei com aquela vontade mais, porque. Já sabia, que chato, é isso? Acabou a surpresa. É? A Fê de Rio pra caramba. Spoiler da televisão. Mas e o Galvão? É, eu vi. E o Galvão? E o Galvão? O Galvão é aquele cara que anima o seu dia. Ai, que triste. Você pode estar abatido, mas o cara arruma um jeito. Nossa. De te animar. Gritando tetra, incansavelmente, que você, sei lá. Tem uma hora que até ele engasga no tetra, que é uma maravilha. Eu lembro na Copa de 2006 que o Galvão, acho que ele tava meio com a garganta desafinada, né? Aí ele foi gritar gol. No primeiro gol que ele gritou, ele falou bem assim: gol! Eu acho que ele não tava preparado, sabe? Mas grave, Galvão, velho. É o cara mais chato que tem, velho. Eu lembro em 2006, o Brasil perdendo pra França. Eu já tava puto, velho, que o Brasil tava perdendo. Aí ele falou: pois é, amigo. É um sonho que vai acabando. Vai acabando, torcedor brasileiro. O Brasil vai sendo eliminado da Copa. Eu sei! Eu consigo enxergar lá. 1, França, 0, Brasil. Sei que vai ser eliminado. Cala a sua boca, velho. Bicho, desanima qualquer pessoa, velho. Haja coração, velho. De alguém tinha que dar um murro nele, velho. Teve outro aí também na final contra a Itália aí. Brasil e Itália. Ele tava lá tendo um jogo lá. O Brasil tava na hora dos pênaltis lá, que teve aquele negócio lá. Aí o Galvão Bueno. Foi a Itália fez um gol. Aí o Galvão, pô, Taffarel tem que fazer igual o goleiro da Argentina, fica parado no gol. Tá vendo, Taffarel? Você tem que ficar parado no gol, que dá pra pegar as bolas. Foi lá, Taffarel agarrou a bola e disse, Taffarel, sai que é tu, Taffarel, porra. Sai que é sua, Taffarel. Bateu no meio do gol, pra que se mexer? É aquilo que eu digo. Quer adivinhar o canto? A bola foi batida no meio do gol. Partiu Massaro, pé direito, bateu. Taffarel! Vai que é sua, Taffarel! Vai que é sua, Taffarel! Vai que é sua, Taffarel! Grande Taffarel! Brasil! Grande Taffarel faz a defesa. Cai na hora certa, no momento exato. O pior de tudo foi ele falando do Schumacher, velho. Tem um vídeo no YouTube, é o melhor, velho. Ele fala bem assim, ó. Ih, o Schumacher tava começando ainda na carreira, né? Ih, essa equipe aí vai ter problema com o Schumacher, né? Porque o que quebra de motor esse moleque vai gastar dinheiro demais. Aí, futuramente, Schumacher, heptacampeão. Aí vai, ele fala de um monte de gente, velho. Sempre o cara faz sucesso, velho. É muito engraçado ele falando do Schumacher. Olha, com o Schumacher e comprando... Eles vão gastar dinheiro, viu? Eles vão gastar dinheiro na próxima temporada, porque o que eles batem não é fácil. O que eles estouram de motor... Tá aí, né, um prelúdio pra você, você atleta, se o Galvão falou mal de você, já fica fique preparado. Fique feliz. Vai vir um poder. Outra vez também foi no, nas Olimpíadas, a Janete, jogadora de basquete, o Galvão tava... A Janete, tava... jogadora de basquete. Isso. Ela tava jogando basquete lá. Aí o Galvão Bueno falou: é, Janete, vai pro seu arremesso 100% de aproveitamento. Aro da Janete. 100%. Não, foi engraçado. Galvão, que boca. Eu fiquei mó. O Brasil ganhou a Copa das Confederações, né? Aí ele tava lá: ê, Brasil! Aí ele, mas tem um problema, hein? A galera mó em festa ele. Toda seleção que ganha a Copa das Confederações nunca ganha a Copa do Mundo. Caralho, velho. Cala a boca, mano. Eu tô feliz, velho. Tu vem aqui só pra me dizer, ah, otário, mas quando ganha a Copa da Confederação, não ganha a Copa do Mundo. Ah, se fudeu. Porra. Não, é engraçado, o cara é brasileiro, mas gosta de fazer isso, né? Fuder com a gente, meu Deus do céu. Isso mesmo, é mais chato que o Galvão, só a vuvuzela do meu vizinho. Tá uma coisa sinistra aqui, nem começou a Copa e tá aquela putaria de... Meu Deus do céu, pra que isso? A vuvuzela, como é? Como é? E quando o Brasil for campeão, vai ser como? Nossa, engrossou. É a vuvuzela diferente, pô. Não, eu tô com a vuvuzela aqui também, porque eu fiquei com o pau com o meu vizinho. Quer ver? Vamos ver se o barulho é diferente do que eu fiz. Tu ficou com o quê? Do seu... Ah, esse já é legal, tá vendo? Ó, a vuvuzela, imagina agora seu vizinho fazendo isso direto. Puta que pariu. É uma coisa chata. Agora imagina isso antes da Copa. A Copa nem começou, ele tá fazendo isso direto. Puta que pariu. Se eu fosse, velho, tipo assim, ó, o estádio tem capacidade pra 70 mil pessoas. Imagina 70 mil pessoas soprando vuvuzela, velho. Puta que pariu. Tu deve cair no gramado, nem... colocar a mão no ouvido e ficar... Ah! É tipo... É tipo um modo de desconcentrar um jogador, né? Tipo, bora lá, ele tá caindo. Olha aí, o Kaká pegou na bala. Mas o Kaká pegando, caindo no chão assim, se contorcendo. Mas é, teve até aquela parada, né? Que também nas confederações teve que os africanos faziam muito barulho e tal. Que o legal, assim, a diversão deles de ir pros jogos era fazer o barulho, não ver o jogo. Era ver quem fazia mais barulho. Eu lembro que. Não lembro onde eu vi a reportagem. Mas estavam eles lá com aquela vuvuzela, tipo, de 2 metros. Cara, era uma coisa. De dar dor de cabeça só de ver na TV, imagina lá, cara. Eu não ia aguentar se fosse jogador. É pior que aquelas coisas que no estádio sempre tem um filho da puta que tem aquela corneta que você é tipo aperta e faz. E o bicho sempre tá do seu lado. Aí tu vai, de repente o bicho toca bem na sua orelha assim, ó, dá um pulo aí. Tá concentrado no jogo e alguém toca do seu lado, é horrível. Eu tava passando aqui num lugar comercial assim, que vende essas coisas. Aí o cara chegou assim, sem sacanagem mesmo, no meu ouvido. É que comprar aí? Eu, cara, pô, então sua abordagem tem que ser um pouco mais diferente. Ou ele te desmaia, saca, né? Ou ele te desmaia, pô? Fica lá no seu ouvido, lá, compra, pô! É só que as pessoas não levam em conta que o cara pode ser cardíaco, sabe? Sofreu de uma doença cardíaca. Pá, ai, meu Deus do céu, vai morrer. Comprar... meu coração. Comprar por insistência. O cara, compra, não tem dinheiro. Vai comprar sim. Vai, compra, Quando você vê, não, você já comprou até a corneta dele. Compra, não. Compra, compra, tá. É o domínio. Eles podiam fazer isso nos comerciais, né? Isso. Mas enfim. Bom, e também, o que eu acho assim, sei lá, meio. Até eu comecei o caramba com isso, só que as pessoas começam a falar rápido assim, entendeu? Tipo, o cara fala rápido assim pra ele falar que o jogo tá começando, ele passa a bola pra você, pra quem? Eu vou passar a bola pro Twitch pra ele explicar melhor esse assunto, ou não, eu passo pro Rafa. O Rafa entende mais do assunto de futebol, eu passo pra ele. Rafa, por favor, comente, por que esses locutores falam tão rápido assim, garoto? Olha aí, ele chutou a bola pra fora, tá 1-0 o jogo! Não, assim, é porque tem a diferencinha, né? Tipo, do cara que narra rádio e TV, né? O cara que narra na TV é tipo, tocou. Olha aí! Globo, a gente se vê, né? Agora o cara da rádio, ele tem que narrar tudo, velho. Ele tem que fazer você ver o que exatamente, você tá vendo. Exatamente, ele fala, agora pegou a bola, domina com a bola esquerda. Olha o lançamento na frente, domina o Kaká. Agora ele avançou pela lateral, pedalou pra cima dele, agora foi pra cima, olha o cruzamento pra fora! Horrível, né? Legal. Que o pra fora, não. Quando ele fala pra fora, é que foi quase lateral. Agora, quando a bola passa longe do goleiro, o goleiro nem olha pra bola, o bicho fala, vai passar a bola, vai passar, a bola passou 5 metros. O cara, sei lá. Você fica pensando que foi mó jogando, foi mó merda. Ele fala bem assim, olha o perigo que tá vindo. Se tu olhar na televisão, o cara tá lá na zaga, velho. O goleiro tá pegando a bola, tocando sair. Saca? Olha o perigo, cuidado, ele vai fazer um gol da zaga, né? Não, e bacana que as pessoas também, você vai comentar um lance de futebol, você não pode ser lento na hora de comentar um lance de futebol, que as pessoas já enjoam de você. Tipo, se você falar, aí o Kaká passou pro Robinho, né? Robinho pedalou e foi, chutou. Não. Tipo, se a pessoa não viu o jogo, você já tem que usar. Aí o Kaká passou pro Robinho, Robinho avançou pela lateral, chutou, bateu a gol. Muito legal, cara, eu vi. Pena que você não tava lá, né? Tipo, as pessoas se enjoam de você se você fala devagar. Mas é tipo assim, tem uma coisa que eu acho que o papel de narrador e... Não tanto do narrador, né? Porque ele diz o nome dos carinhas. Se é que tem uma importância muito grande. Mas o comentarista, sei lá, em alguns casos eu acho meio inútil, saca? Tipo assim, o cara chuta pra fora, aí vai lá e tipo, pra fora, Júnior! Pois é, ele pegou mal, Tipo, eu vi que pegou mal, cara. Pois é, ele foi lá, chutou mal com a perna direita, vamos ver. Aí ele fala bem assim, e aí, o que você acha? Pois é, o jogo tá muito difícil, tá um jogo pegado, né? O Brasil não tá conseguindo chegar no ataque. Ah, vá, sério? Não. Sério, às vezes o cara vai lá e pega, ela chutou. Eu sei que chutou, tô vendo, Cris. Mas eu acho que o do narrador não é tanto quanto o comentarista. O comentarista tem umas horas que, meu Deus, velho. Mande a pergunta para o comentarista. O que tem que fazer? O que acha que tem que modificar na seleção do Dunga pra fazer ela ganhar? Eu te respondo essa, moleque. Fazer gol. Pronto. Fazer gol. Pega um jogador, faça gol. O que a seleção tem que fazer pra ser campeã? Gol? Fazer gol. De preferência mais que o adversário, é? Ah, só pra finalizar, então, uma coisa é sobre os jogadores. Que você sabe que quando vai vir a mid e tal, entrevistar o jogador, você já viu que a maioria das vezes eles parece que falam a mesma coisa. Mesmo sendo de time diferente, eles falam a mesma coisa. Tipo, se um tá ganhando, o outro tá perdendo, eles falam: não, o time jogou mal, a gente precisa de mais impulso. Tipo, o cara que tá perdendo, né? A gente precisa de mais impulso, um pouco de mais entusiasmo. Não, ele fala assim, ó, Tuti. E aí ele fala assim, ó. Pois é, e fica mexendo na orelha, no nariz ou limpando o suor da testa. Olhando pra baixo. Pois é, o jogo foi bastante difícil, nossa equipe errou muito, né? Não, tem que ser pausadamente, porque o cara vem bem cansado, ele fala. A gente ganhou nossa equipe. e a gente vai garantir o próximo jogo, os 3 pontos, pra gente conseguir a vitória. E a gente continuar firme na tabela. Ou falar bem assim, ou a gente, nossa equipe, ela errou bastante e a gente tem que caprichar mais lá na frente e voltar com garra. E o cara que tá ganhando falou, pois é, nossa equipe fez um bom primeiro tempo e é voltar com mais garra aí pra aumentar o saldo de gols. É sempre assim. É tipo uma coisa que eles têm. Eu acho que eles trocam umas cartelinhas. Ó, você fala isso nesse jogo, beleza. Ah, tá, não tá. Poucos são os que são sinceros aí. Teve uma vez no Cruzeiro que eu vi o Kleber sendo sincero, tipo, que falou mal, sim. E aí, Kleber, o que tá acontecendo? Nosso time jogou muito mal. Gente, não tá acertando nada. Tem que voltar no segundo tempo e tentar acertar alguma coisa. Falou desse jeito. Eita, poxa. Fim de papo. Muito bem, cara. Então é isso daí. Só pra citar também outro jogador desse negócio de comentário, tem o Caio também do Botafogo também. Ele fala assim, não, o Caio é amigão, aquele cara assim, o cara vai entrevistar ele e fala. O repórter fala, pô, cara, você perdeu aquele gol. Pô, cara, você viu? Perdi a bola lá, né? Chutei, a bola passou. O cara acha que é amigo dele, cara. Pô, cara, você viu? Cara, então bora tomar uma cerveja pra te contar mais sobre isso. O cara é um brincalhão. Ele trata o repórter como amigo. Pô, cara, você viu? Perdi a bola, cara. Não, mas na próxima eu não vou perder, não. Você vai ver lá. Mas seria pai também se o cara falar assim: aquela oportunidade de gol foi muito difícil. Porra, cara, maluco. Mas da próxima acerto, mano. Vou mandar um beijinho pra você, hein. Não, seria pai. O cara tem que ser mais profissional. Mas mesmo assim, é porque também ele, sei lá, tem muita intimidade, cada um, né? Nossa personalidade. A gente vai tentar aí voltar pro segundo tempo e garantir os 3 pontos. Sempre assim, né? Isso aí. Isso. Bom, isso daí. Bom, estamos encerrando o caramba por hoje. Esse vai ser o primeiro compridinho aí. Momento dos acréscimos. Isso, vamos agora para os momentos dos acréscimos. A gente falou pouco da Copa, a gente falou mais sobre futebol, sobre o que tá rolando, as expectativas para a Copa do Mundo, já que já começou, você tá vendo no domingo, segunda, terça, sei lá o dia que você tá vendo aí. Mas nos comentários eu gostaria que vocês falassem as expectativas para a Copa do Mundo, já que não começou pra gente aqui, pra galera que tá ouvindo já deve ter começado. Beleza? Eu queria que vocês falassem nos comentários aí o que vocês, sei lá, as expectativas que vai começar a Copa, beleza? Bom, pra começar, a nossa digníssima Ferdi. Ah, né, gente? É a Copa. Vai vir, e é isso. Isso. Um mês só é bom ou não? Não sei. Tudo bem. Bom, os comentários da TV eu adoro. Eu sempre adiciono nos favoritos. Vai até tatuar depois, né? São exemplos. Vou tatuar. Tá no isso, Davi? Tá no braço? É a conta. Vai e volta. Vai e volta. Todo mês. E Tucci, por favor, seu comentário. Eu acho que o time tem que se esforçar um pouco mais. No segundo tempo a gente volta e tenta recuperar o saldo de gols. Mas tudo bem. Gostei muito. A gente teve um momento sério, um momento de brincadeira. Achei bem legal. Podcast maneiro. E eu não tenho muito a comentar. Só que eu gostei de gravar. Isso mesmo. Rafa? Pô, cara, eu gostei muito de gravar esse podcast, que eu sou fanático mesmo. E eu acho que o Brasil tem grandes chances, assim como Espanha, Inglaterra e Argentina, que eu acho que são as que estão aí como favoritos, e vamos torcer aí, né? A gente não entrou num termo mais técnico, tipo, falar de quem a gente acha que vai ser o craque, algum esquema tático da seleção, porque a galera aqui não é tanto assim, íntima do futebol, e eu acho que também seria mais legal a gente falar mais de um contexto geral e não ser tão específico, né? Espero que vocês tenham gostado e beijo, me liga. Isso daí. Bom, e o meu comentário é que estamos terminando o Caramba por aqui, né? Vamos terminar o Caramba no próximo Caramba no Pia, que tá chegando novidades aí. Brincadeira, não vou falar isso, sempre que é assim, muito chato, mas tudo bem. Bom, enfim, deixa eu ver. Bom, eu gostaria de comentar também um negocinho. Espalharam aquela minha notícia de 2012 aí, que eu falei que o mundo ia acabar em 2132 aí. Tá rolando boatos aí pela internet. Sem sacanagem, eu joguei aqui sem querer e um cara comentou dizendo: ah, estão espalhando por aí que o mundo vai acabar em 2132, porque eu comentei no cast, eu fiquei de cara isso. Não foi um cara, foi uma garota. Foi uma garota que comentou. E foi cabuloso, eu fiquei, pô, já minha previsão já tá assim, então eu vou fazer uma previsão também pra quem vai ganhar essa Copa do Mundo. Agora eu virei agora um tal de vidente agora aqui. que quem vai ganhar essa Copa Sérgio do Mundo, Montenegro. Beleza? O Brasil não vai ganhar. Isso. O Brasil não vai ganhar. Tira seu cavalinho da chuva. Entendeu? Por favor, abaixa só um pouquinho esse som de macumba aí no fundo. Isso, agora tá legal. O Brasil não vai ganhar, entendeu? O Brasil não vai ganhar. Quem tá falando Argentina? É. Alguém spoilou a Argentina umas 30 vezes. Argentina, então, Argentina! São vozes do além aqui que estão, Argentina. Brincadeira. Bom, eu vou torcer pra Argentina porque Porque as vozes do além estão te mandando, né? Foi o espírito que apareceu pra você e falou, torce pra Argentina. Tá vendo? Pois é, o espírito. Ah, vai ver, ele queria falar isso pra você, cara, que comentou. Não, brincadeira, eu vou torcer pra Argentina porque... Cala a boca, velho. Porque vão prender o Maradona e vão arrumar... Vão, a gostosa vai sair pelada lá e a gente vai sair todo mundo feliz daqui, beleza? Aí, então a Argentina vai ser a campeã da Copa do Mundo. Beleza? Tá aí minha previsão. Então, deixa eu falar. Beleza? Então é isso aí, galera. Acho que cada um dá o palpite, então. Tuti, quem que você acha que vai ganhar a Copa? É, aquela Tanzânia. Não, a Tanzânia nem participa. Não, a Tanzânia não. Ah, então, droga. Então eu aposto, sei lá, vai Brasil. Verde? Ah, meu, certeza que... Eu vou te falar aqui, ó. África do Sul, México, Uruguai... África do Sul! África do Sul, eu tenho certeza que vai ganhar. Isso aí. Vai ganhar. Eu acho que... Eu acho que... Quem vai ganhar essa Copa é a Espanha. Mas... Eu acredito no Brasil. Mas... Eu acho que tá mais pra Espanha, mas eu acredito muito no Brasil. Então é isso aí, galera. Temos o nosso palpite, dê o seu palpite aí agora que você tá ouvindo, dê seu palpite aí, vamos ver, hein? Quem é que vai acertar aqui, que a gente vai comentar quem acertar. Valeu um pacote de miojo. Quem acertar, a gente vai mandar o pacote de miojo direto na sua casa. Ou não, hein? Ó, você tá se responsabilizando. Um pacote de miojo. Ou não, viu, gente? É brincadeira, não vou mandar um pacote de miojo pra você. Isso. É isso daí, então. Terminando por aqui o cast de hoje, galera. Valeu. E é isso daí. Abraços, falou, fui. Olha aí, a vuvuzela. Quem vai comprar a vuvuzela aí, garoto? Quer comprar a vuvuzela? A vuvuzela não, vai comprar? Valeu. Comprar a vuvuzela, cara. A vuvuzela aqui zerada. A vuvuzela, ó. Verde e amarelo. Comprou você pra seleção brasileira, ó. Valeu, pô. Obrigado mesmo. Cara, comprou a vuvuzela. Olha o barulho dela, olha. Eu tô sendo pra seleção brasileira, meu irmão. Você não pode perder essa, não. Eu vendi 4 anos, tá ligado? Aí, ó. Comprar a vuvuzela, não. Não. Obrigado. Não quero, não. Vuvuzela! Tá bom! Deixa a porra logo.